O tempo solicito estimado para Paulo Afonso. Alô, 5-1, libere a esquerda via Lima, chame só Alô 1-2-1, decimal 1. Libera a esquerda via Lima, 1-2-1, decimal 1, vai com a November, Oscar Romeu. Eco Tango Eco, tá livre, prosseguir até a 14, remota do Pátio 1. Alô, Salvador Azul, 4089, na ponte 3, puxa acionar. Autorizado, puxa acionar, portão 3, 4089. Bravo, Vitor Tango, autorizado. Táxi, reporta na estação. Bravo, Vitor Tango, compre em probe. Alternativa no 3325. 3325, boa tarde. O Bravo Fox Mike informa, o aeronave mais dentro da posição 3 horas, confere. 3 horas, já na final. Ok, eu posso ter que solicitar uma longa da 17? Afirmativo, livre. Ok, obrigado. Vitor Fox Trat Alpha, confirme pátio após o pouso? Pátio da aviação geral. Pátio 4 ou 5? A critério, senhorita, pode ser o 4. Sim. Para Alfa Frango, mantenha 090, chame agora Centro Recife, 12545, alternativa 126, decimal 85. 12545, 12685, para Alfa Frango. Tem condição de formar radial e distância em Salvador? Perosca Romeu. O senhor Verosca Romeu na escuta? Para Romeu, Bravo Fox Mike, mantenha as condições visuais, chame torre, frequência 118 decimal 95 para instruções de pouso. 1895, Bravo Fox Mike. Só para o meu Bravo Foxtrot Mike, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tem que ter uma longa da 17, pode confirmar o tráfego para a nossa 10 milhas da nossa frente, confere. Afirmo, já tocando na pista agora. Ah, positivo, Bravo Fox Mike. Autorizada a chegada via Mari para o 050. Autorizada a chegada via Mari para o 050, total 9888. Papa Romeu, Vitor Foxtrot Alpha, solo 55. Autorizado. Livre na Taxi Lima. Taxi via Lima, Mike na Quebec. Na Quebec mantém a posição e aguarde. Lima, Mike. Lima, Vitor Delta, mantenha a posição. Bravo, Vitor Tango, só estou com uma aeronave a 3 milhas da final da 17, após ser autorizado. Pega 17, Bravo Fox Mike. Bravo Fox Trot Mike, avistado, autorizado pouso, pistão 17, vento 140 graus, 99. Sente, livre pouso 17, Bravo Fox Mike. Então, no ponto de cara de 295, prata colaboração, bom dia a todos. Bravo Foxtrot Mike, confirme o pátio após o pouso? Vai para a área da... ali, próximo a Lima, junto com o Eco, pega o Eco. Sim. Azul 4089, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 99. Alinhar e decolar, azul 4089. Gente, mantém a posição. Sul 2771, na sua identificação. Foi flor da posição Mari, na chegada mais, chame de descida. Sul de Mari, vai chamar no ideal, 2771. Gente, autorizado o ingresso, pistão no 7, reporte alinhado, pronto. Bravo, Foxtrot, Mike no solo aos 59, libere a esquerda via Lima e chame o solo 121 no décima 1. Aliado pronto, 4089. Bravo, Fox Mike. Ingressa Pat 1, posição 1-3, remota. Autorizando decolar, pistão no 7, vento 120 graus, 99. Azul 4089, só para informação, a aeronave que decola da pista auxiliar com prioridade. Azul 4089, informo que irá manter proa até 4 mil pés, após voará na proa de Leda. Autorizado decolar pista 10, vento 120 graus, 99. Gente, mantém a proa 4 mil pés Leda. Sol 9888, desce, mantém 2 mil pés, autorizado a final ILS X-Ray, pistão no 0. Desce para 2 mil pés, ajustado no 014, autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, total 9888. Condicionador, boa, para o meu Bravo Vitor Sango, decolar no 7, sai da Coral, você escuta. Bravo Vitor Sango, sai da Coral, sobe e mantém o 080, contato radar vigilante. A gente vai subir, manter solicitação 180 como nível final, se possível, para Vitor Tango. Aguarde a autorização, somente 80. Amigo, pode ir primeiro aí, eu vou. Bravo Vitor Tango, voe na proa de coral. Proa de coral, Bravo Vitor Tango. Gente, November Oscar Romeu. Mantém as condições visuais. Preparação com Alfa Serra 5-0. Tem que parar a Serra Delta Juliette Hotel. Reporte na final. Controle azul 4089. Decolado, se autorizado, após 4000, voa direto, me deve. Azul 4089, contato radar na decolagem, só do nível de voo 340. Autorizado, curva direita, voa Leda. Direita Leda, 4089. Michael Meu Alfa, reporte Farol de Itapuã. Farol de Itapuã, reportará Michael Meu Alfa. Eu não deu conseguir na retaguarda da aeronave para na final da 10, para Animar. Confirme? A possibilidade de a gente ir para Animar na retaguarda da aeronave que está na final. Não, senhor, mantém a linha do litoral, reporte no Farol de Itapuã. Estabilizado o localizador, Campa Vista, total 988. Sim. Total 9888, estabilizado localizador da 10, Campa Vista. Gente, complete a aproximação final, chame torre no noite decimal 95, total 9888. 2895, total 9888. Para a tua transmitida Odebrecht, Novembro Oscar Romeu. Responsável, Novembro Oscar Romeu. Claro. Eu sou o Leandro Lito, Bravo Vitor Tango, direto do destino, ideal 267. Sobe para nível 80, e aguarde na proa de coral, Bravo Vitor Tango. Tem que aguardar. Nível 09. Obrigado, pouso na 10, total 9882. Andrezinho. Não. Farol de Itapuã, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, chame torre em 1-8-95 para o cruzamento do campo. 2-9-5, é uma graça, boa tarde. Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. Pessoas de Farol de Itapuã, prossiga para aí, massa, está visual a aeronave na final da 1-0. Confirme, está visual com a aeronave na final 1-0? Afirmo, senhora, autorizado na retaguarda. Afirmo, autorizado, cruzamento da final da 1-0, retaguarda do tráfego. Retaguarda, entendido, está prosseguindo mais na mão. DJ, o Bravo está pago? Prossiga, Bravo está pago. Qual a pro ideal para o destino? 267, Bravo Vitor Tango. Não entendi, qual a pro ideal para o destino, Bravo Vitor Tango? A ideal é a 267, a ideal para Serra Novembro e Juliette Kilo. Oi, direto destino. Bravo, direto destino, Bravo Vitor Tango. numerou a final da 10, mais ou menos. Michael, meu Alfa, reporte vertical de RMA. Vertical de RMA, reportará, Michael, meu Alfa. Total 9888, solo 07, libera a direita, solo 121, décima 1. Boa noite, 67, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 1, 10 graus, 10 mais. Do 2771, desce a 2000 pés, autorizado o final e ele é X-Ray, reposto estabilizado. 2000 pés, programa estabilizado para o final do X-Ray. Azul 4089, chama Centro Recife. 1251, alterno no 3325. 251, 3325, bom trabalho. Por conta em risco na RMA, reporte no solo controlado. Controlado, reportará Oscar Romeu, prossiga. Tá livre. Em condições visuais, reporte no farol de Itapuã, a November Oscar Romeu. Boa noite, 67, decolada 09, controle 120, décima 8. Uno 867, controle 120, décima 8. 208. Boa noite, 67, contato radar, saída Elefa, sobre o nível de voo 360, vigilante. Boa noite, 67. Pelo Oscar Romeu, chame Torre, 118, decimal 95. Torre, 1895, novembro, Oscar Romeu. Novembro, Oscar Romeu, prossiga. Oficial para o Itapuã, Diante Sérgio, Sona 35 para o 45. Novembro, Oscar Romeu, autorizado, pouso, pista 35, vento 120 graus, 89. Para o final. Estado voa elétrico, 87. visualizado, não copiou. Visualizado voa elefa, voo no 867. Visualizado voa elefa, 867, agradece. 5560, transponde controle 120, décima 8. São final da pista 10, chame torre. 1 no 8, décima 9. Torre 118, boa tarde, professor. Vai, 3805, correto, portão station pronto. Gerando final da 35, passado travado, não vendo a razão dela. November Oscar Romeo, avistado, autorizado o pouso pairado, cabeceira 35, vento 120 graus, 9 nós. Parado na 35, 2 nós, não vai mais. Azul 2771, informa o tráfego, um Augusta. Pousando agora na cabeceira auxiliar, não interfere com essa aproximação. 2771, obrigado. November Oscar Romeo, informa o tráfego, um ATR passando externo neste momento. Sim, sinal curto da cabeceira 3. Azul 2771, autorizado pouso, pistão no zero, vento no zero graus, 99. Pista livre, azul 2771. Para o site, como já temos que fazer. Verosca Romeu, confira o baixo? Confira. Verosca Romeu, autorizado o táxi repórter livrando na Taxi Papá. Com 255, livre descida 2000 pés, ajuste no 014, pisada final da pista no 0 e ele é X-Ray. 2000, 1014, gol 1255. Paraná 315, acione identificação. Desça a via chegada a mão para o nível de voo 050. P710, boa tarde. Informação, quilo, confere. Prepare subida a mão, vai cá, pegar a resposta. 28, 135, decimal 3, por 867. Boa tarde. Azul 2771, livrou na sua escuta. Autorizado, via Quilo até o Parte 3. Quilo até o Parte 3, 2771. Papai Romeu Bravo Vitor Sango chama Centro Recife, frequência no 288, alterna 135, decimal 3. 288, 1353, Bravo Vitor Tráfego Salvador, solo Salvador, passarei 2230, tem informação Quilo, plano repetitivo para a vitória da conquista. 2230, boa tarde, agora leva a guarda de copa. Guarda nessa. Paulo, qual é a posição pro 2771, por gentileza? 3 Lima. 3 Lima, então. Estabilizada, visitando o gol 1255. 255, completa a aproximação final, chame Torre, 18, decimal 95. 1895, gol 1255. Salvador, boa tarde, gol nos 8.5, X-Ray, pistão no 0, trem checado. Uno 255, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 255. Número 2. Foi do 1 a 2 no César, ajuste no 0 no 4, corte na final. Gol 1, 2, 5, 5, solo 2, 3, libera a direita, solo 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, gol 1, 2, 5. Boa tarde, Xanamé 320, informação que houve. Xanamé 320, identifique, desça via chegada Mário, para o nível de voo 050. Via Mário 050, Xanamé 320. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6141, passou no 65, Bruno 60, informação Kilo. Chamei 141, identifique. Essa via chegada bom de 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Identificou, via chegada bom para 4 mil, Bruno 014, eu chamei a 6141. Afirmo, Léo Sóis, nível 200-200, rota conforme plano de voo, pistão no a zero, primeira curva esquerda, subida Momo, transição VATAP, 5574, transponda, controle 208. Confirmo, gol azul 2790, está correto, chame pronto, pushback no faixa 3. Autorizado, 3805, chame táxi. Passaredo, 2230, pronto, cópia. Pronto, cópia. Conquista, 180 autorizado via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa, 5004, transponda e controle 120, decimal 8. 180 para conquista, decola da 10 na arbor elefa, 5004, no transponda 1208. Passaredo está correto, está no parte 3? Parte 3. Sim, chama pronto, puxa. Chama na próxima. Controle Salvador, é o passar para a linha mais curta. Controle Salvador, papá, está indo mais forte. Lima, Mike Fox, Salvador. Sim, Mike Fox, eu decolou de Serra Luiz de Alta Lima, está com proa de Serra Boíndia, está com 3 a bordo, o código transponde 5421, vai mantendo 500 pés no Lima Mike Fox. Cara 2165, prossiga. Água 507. CIF nível 070 via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, corrijo, subida Conde. Aciona 0271 no transponder, controle 120.8. Correto, chama acionamento, 2165. Pesado, pode estabilizar. Nada cortado. Autorizado, chame táxi, 02165. Autorizando 44, acione identificação. Autorizado via chegada Mari para o nível de voo 050. A gente mantém a chegada, vai ser o número 3 para aproximar. Era minha 320, após etapa de 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, pisada final da pista 1-0 e LSX-Play. Pisada LSX-Play, 0 no 4, descendo para 2 mil, hoje na 63-20. Não, ele é... Exato. 6-5, pede aproximação final, chame turno no noite, decimal 9-5. 209, e a torre em 118.95. 790, livre, chame táxi. Justo 1013, até a interseção está autorizado, na hotel chama para cruzar a pista. meia, Mike Fox, sinal para pouso. Ô, Mike Fox, frequência livre. Ó. Localizador 6320. 6320, complete a aproximação, chame sua e 18.95. 18.95, 6320. Padrão de passagem, voo 2008. Voo 2008, acione identificação. Mantém nível de voo 190, proa de Mari. Pegada Mari, chame da exercida. Ok, Brando Mari, está mais exercida. Voo 2008, deve-se manter o nível de voo 060. Trame 141, livre descida 2 mil pés, está livre da restrição de altitude em Pelô. Autorizada a final ILS-3, pistão no zero. Está 2 mil, livre da restrição de Pelô, autorizado ILS-3, da 10, 6114. Motor de Salvador, boa tarde, seu voo 19964, vamos cruzando em 110 até o 150 na margem. Voo 1964, identifique. Esse mantém o nível de voo 090 via Mare. 090 via Mare. Haveria possibilidade para o ITAP para o voo 1964, não? O ITAP 964. ITAP para o 964, obrigado. Prossegue via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Ingresso Juliette, contorna o pátio, ingresso à Índia, ponto espera 18.95. Tom 3805, visual contrato nacional de pistão 0. Após a passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista 10. Após a passagem do tráfego nacional, a linha de 10, 3205. Segue via pátio 3, reporta antes da saída do pátio. Vamos reportar a saída do pátio, azul 2790. 2790, observa o ingresso do Xené, à sua direita agora. Após o ingresso do Xené, está livre. Prosseguir via Índia, ponto espera 1895, 1003 ajustado. Quando passar do Xené, a gente passou. Localizador, aguardando o site, você é 1141. 1-4-1, estabilizado no lote, complete a aproximação final, chame torre no noite desse mal 95. Gente, torre 1895, você é 1141. M320, solo 37, libera direita via Foxtrot, solo 121, desse mal 1. Oi, Salvador, boa tarde. O Xanair 6141 está 2.000. O Xanair 6141 está 2.000. Chanel 61 no 41, no ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Tem, Chanel 1 no 41, no 0 no 3 agora. 9 horas, 13 milhas de logamento nordeste, o 737-800 livrou 130 em descida. Ok, não esquece. 31 no 44, desce, mantém 2 mil pés, autorizado a final ILS X-Ray, da pista no 0. 2 mil, autorizou ILS X-Ray, da 1-0, temperatura no 44, pode confirmar, ajuste no 0, no 4? Sim. Voo 2008, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, voo e proa 340. Fica limitado por 2 minutos nessa curva. Se perder contato, após 2 minutos, duna para a final ILS. Proa 641, vento 1140 graus 08 nós, pouso autorizado no 0. Livre pouso, 0, Chanel 6141. TAN 3805, decola aos 40, 208, bom voo. 308, 3805. Força aérea 2165, 2 da Avianca, curta final no 0 após a LR manter. Sim, contato radar na decolagem, só depara o nível de voo 340, a saída da El, vigilância. Cuidado de voar da El, 3805. Estado da El. Estado da El, 3805, estado 340. 12008, desce nível 110. 110, 210. Tráfego à pista 2008. 2008. Oi, Salvador. Muito bom. Atende Azul 2790 na ponte de espera, pronto. Azul 2790, mantém a ponte de espera. 2008, prossiga, descida 060. 060. O Chanel 6141, solo os 41, libera a direita, solo 1211. Direita, solo 211, 6141. Voo 2008, direita na proa 050. Seu limite agora é o localizador da final da pista no 0. 050 de proa, sim. Proa pista. 6141, prossegue via Alfa. Tudo aqui foi assim. Juliette 01. Alfa, Juliette, posição 01, a Chanel 6141. Para o pushback acionamento, passarei 2230 na remota 4 Romeo. Autorizado, passarei no PAT 3, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Zero decola de imediato. Ok? Autorizado, né? Sim. Voo 964, tendência 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizada ILS, final ILS X-Ray Salvador, pista no 0. 79, vamos descer 2000, o ajuste é 1014 e finaliza na X-Ray da 10 do voo 1994. Voo 2008, décima 100, 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3014. No localizador visual com a pista de zona 44 da ATAM. Então 3144, complete a aproximação final, chame torre, 18 decimal 95. 895, tenha uma boa tarde, 3144. Arinha 7073 de Salvador. Está 3144 avistado, ajuste no 0 no 3. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 99. No 0 no 3, no ajuste, autorizou pouso na 10, 73, 1944. Vitor Charlie Hotel, autorizado cruzamento no 735 via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo 121, décima 1. Espera 2165, sobe e mantém nível de voo 070, saída Conde, vigilância. Tá pro 070, saída Conde, 2165. Sete Bravo Delta, acione identificação. Voe proa da posição a mancha, chegada a mancha, me deu de descida. Este plano modificado às 4:05 de minutos, voa no rumo de Paripe. Nesse condições visuais, ajuste no 0 no 4 em Salvador, Juliette Bravo Delta. A linha 7073 já está na Baía de Santos. O 2790, visual com Airbus da TAM na curta final, pistando 0? Negativo. Confirme? O 2008, 2000 pés, nessa proa intercepta o localizador final ILS. 2000 2008. Então 3805, chama o centro Recife, 1251, alterna no 3325. 351, 3325, 3805. Tá 3144 no solo 47, libere a direita, solo 1211. Pode confirmar, 1201 ou 1211? Qual espera da 10 passageiro 2230? Passageiro 2230, mantenha o ponto de espera. Mantém. Azul 2790, Agilize Manobra, estou com tráfego agora a uma milha do externo. Aprovado, gol 964. Essa aproximação final, chame Turri no noite, decimal 95, gol 1964. 2895. Lá para você, Tenda, que a gente aguarde. Guarda. Zulu 2008. 2008, complete a aproximação final, chame Turri no noite, decimal 95. E aguarde transferência de comunicação. Confirmo para o 964, senhor, sinal vai estar travado. Afirmo, o tráfego 1 ATR da Azul foi instruído a ingressar na pista 1-0 e demorou para efetuar a decolagem. Eu acredito que deu tempo, professora. Nós passamos a 6 milhas. 4-1-1-6, chegada mais. 1-4-4. 050 na descida, 4196. Confira o seu 4196, Serão. Restrito ao 050 a descida. Desce via para o 050, o azul 4196. Alguma possibilidade de voar com Duna, senhor? Foi Duna. Apresente voando Duna, azul 4116, descendo para o 050. Salvador, confio 3144. Sim. Ok, fez 5 chamadas, 2-1-1, tá antes da Juliette aqui pra ingresso, já. Autorizado, ingresso, portão 4. Portão 4. Ativo, pouso pro 94. Afirmativo, 120 graus, 1-0-9. Valeu. Azul 2790, decolar 250, controle 120, decimal 8. 208. O Azul 2790 solicita a reserva da gravação. Foi autorizado, aliás, decolar, inclusive foi autorizado, foi instruído a agilizar. Não decolou a revelia, decolou com a sua autorização, Torre, ok? Sim. Direto conforme o plano, decolagem da 10, esquerda, Momo. Após direto, 1208-5013. Correto, pronto, o táxi. Alugou 1256 na 02, estação para Natal, 1256, aguarde 4. 90. Azul 2790, contato radar na decolagem. Saída Momo, sobe e mantém o 200, vigilância. 200, vigilância. Pode formar para torres, pode modular em 234. Só um momento. E papá? Salvador, vou